Centro VC, centro controle Salvador, o objeto 6746 atingindo a restrição de 150, sentido ao Bravo. Bom dia, Web 6746, acione identificação, prossiga na chegada Mário para 2000 pés, o QNH no 022. Chegada Mário para 2000 pés, no 022, 6746. Zono 52, cruza nível 165. Afirmativa, TAN 3152, chame centro, Recife 126.85, alterna 125.45. TAN 3152, Recife 126.85, alterna 125.45, boa noite. Boa noite. Web 6746 autorizado, final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado no localizador 6746. Voo 1714, pronto, cópia. Voo 1714 para Aracaju, autorizado nível 230, decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. Controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5535, voo 1714. Voo 1714 correto, chame pronto para pushback esse momento. Pronto, cópia. Voo 994 para Maceió, autorizado nível 350, via Aperuísque 58, decolagem da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5543, voo 994. Correto, time pronto para selecionamento, gol no 994. Localizer 6746. Web 6746 estabilizado no localizador? Afirmativo. Flight de aproximação, chame Torres, Salvador em 1 no 8 decimal 6, Web 6746. 186, 6746, bom dia. A 3170, autorizado, final ILS, X-Way, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Usará estabilizado no localizador, ILS, X-Way, pistão na 0, tá, 3170. 0, vento, 150 graus, 089. Condições da pista, por favor. Confirme. Condições da pista, choveu? Negativa, seca. Salvador, gol na 606, informação Bravo, posição 05, localização para a Pequena Grande. Voo no 606, pronto, cópia. Pode testar ele, pode ver. Voo no 606 para Campina Grande, autorizado nível 390, decola da pistão na zero com primeira curva esquerda. Saída pouca, transição Zipar, e após via Upper Zulu 10. Controle Salvador 120.8, aciona 5545, gol no 606. Decola 606, autorizado Campina Grande, nível 390. Decola pistão no zero com a esquerda, saída pouca, transição Zipar. Pode ser do Lu 10, controle no 208, responde a 5545. Chame para pushback sanamento, gol no 606. Na 606, filhão. Oi, Salvador, bom dia, TAM 3170. TAM 3170, mantenha a aproximação, guarde pistão no zero livre. Na sua escuta, TAM 3170. ...7746, solo aos 35, táxi via Alfa, mantém antes da táxi Juliette. Alfa antes da Juliette, 6746. Autorizado, pouso 3170. 3170, livre pouso, vento 150 graus no 0 nós. Livre pouso, pista no 0, baixou e travou 3170 da TAM. Autorizado, chame táxi, gol no 714. Cinco, três, um, sete, pronto, cópia. 35317 para Belém, autorizado nível 380 via Upper Zulu 41. Decolagem da pista 10 com primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Trova. Controle Salvador 120.8, aciona 5546. 35317. Capitão Mike Eco Juliette, acione identificação, autorizado pro DITAP para interceptar a chegada à Mari, QNH 1022, reporte no ponto ideal de descida. Identificou, já está no ponto ideal de descida, Mike Eco Juliette desça para o nível 050. 050 para o espaço. E após ingresso via Juliette para o gate 02, objeto 6746. Após o início do táxi da Gol, a gente ingressa via Juliette no pátio para a posição 26746. São 3170, aguardando o prosseguimento do tráfego à frente, vai ingressar via Juliette para o gate 07. 3170, que vai para o 07. Formativo, só observando aí o tráfego da tripa, confirmando o objeto. Para o táxi de Gol 1714, 134 a bordo, alterna Recife, 2 horas. 714, táxi de Alfa, no ponto de espera da 10, chame pronto, ajuste 1022. Verdade, táxi de Alfa, espera, chama pronto, ajuste 1022, Gol 1714. 994, não escuta? Pediu solo para guardar banho da Webjet, passar a retaguarda e após iniciar seu o seu pushback, chama para o táxi, segundo 994. Voo 1714, a linha decola, vento 1,50 graus, 1,2 nós. A linha decola da 1,50 graus, 1,2 nós. Salvador, bom nome da aeronave, consegue falar. Como 606 no 05, autorizado, chame para o táxi. L7 Matar, bom nome da aeronave. Rumo 714, decola os 45, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, bom dia. 227. Salvador, gol 1874, decolou? 1714, contato radar, suba para nível 230, saída PUCA. Para o 230, gol. 2. Da Alfa 022, formado no ataque. Controle, voo 1704, solicito manter a proa 035, 20 milhas da estação, não? Autorizado, voo no 714. 714. No 714, após desvios, autorizado PRO do Alfa Romeo 363. Após desvios, PRO do 363, bom, no 714. Bom, no 994, ali em decola pistão 10, vento 1 no 50 graus, 109. Desvio, ali em decola 010, bom, no 994. Gol na linha 06, 72 a bordo, estamos em 4 horas 39 minutos, alternado Fortaleza. Gol no 5606, táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 1022. Pátio Uno, Índia e Alfa, com 622, igual na 606. Aqui é com Juliette, autorizado o final ILS X-Way, pista 10, reporte estabilizado, localizador. Bom, 8 9 6, Bravo, Portão 4, 370, João Pessoa. Controle decente, voo no 714. Ok. Controle decente, voo no 714. 714. 994, decola 50, controle 120, decimal 8, bom dia. 08, autorizado, chame táxi 35317. No 4, contato radar, suba para o nível 350, saída PUCA. 350 na PUCA, ligado, 994. Uno 714, chame o centro, Recife 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 2685, decimal 45, boa noite, 714. Boa noite.